seu plano. Saudade nunca passa, mas a gente se acostuma quando sente que vislumbra a maldade que lhe faça. Não há águas em março sem mais o seu abraço, e que nesse compasso se fez oceano. Partida ingrata, nunca mais ouvi Sinatra ter a mais a mesma graça que eu na estrada. Saudade nunca passa, mas a gente se acostuma quando sente que vislumbra a maldade que lhe faça. Precisa ir à lua, primavera era aqui na rua. Despedida não agrada, é grande sua chegada. Esse é seu começo, as cortinas serão desfecho. Dá pra ver a sua estrela, mesmo sem poder por perto tê-la. Saudade nunca passa, mas a gente se acostuma quando sente que vislumbra a maldade que lhe faça. Saudade nunca passa, mas a gente se acostuma quando sente que vislumbra a maldade que lhe faça. Saudade nunca passa, mas a gente se acostuma quando sente que vislumbra.